Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Sempre quis resistir. É um desejo que é maior. Toco-te, abraço-te, e o mundo à nossa volta não importa para nós. Beijo-te, desejo-te, porque juntos nunca vamos estar sós. És demais, ah, és demais. Tu és a mulher que eu sempre amei.

mal porque eles têm rabo. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas tanto, não queres dizer que não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Volta para mim, quero sentir-te na minha mão. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas tanto, não queres dizer que não. Estava sentado na rocha, com os pezinhos na areia. Senti um lindo bichinho, mesmo ali à minha beira. Tinha ele a casca preta, ai eu cheguei mesmo a ver. Era um lindo mexilhão, já me queria morder. Tinha ele a casca preta, ai eu cheguei mesmo a ver. Era um lindo mexilhão, já me queria morder. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas tanto, não queres dizer que não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Volta para mim, quero sentir-te na minha mão. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas tanto, não queres dizer que não. Diz uma cova na areia, para ver se o apanhava. Mas o belo mexilhão já andava em água salgada. Mergulhei para o apanhar, ai que grande sensação. Aquele rico bichinho tinha barba até mais não. Mergulhei para o apanhar, ai que grande sensação. Aquele rico bichinho tinha barba até mais não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas tanto, não queres dizer que não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Volta para mim, quero sentir-te na minha mão. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas tanto, não queres dizer que não. Para o apanhar, ai que grande sensação. Aquele rico bichinho tinha barba até mais não. Mergulhei para o apanhar, ai que grande sensação. Aquele rico bichinho tinha barba até mais não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas tanto, não queres dizer que não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Volta para mim, quero sentir-te na minha mão. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas tanto, não queres dizer que não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Volta para mim, quero sentir-te na minha mão. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas. Canal 2 da Antena Web. Foi naquela romaria, numa noite de verão, se alegrou o dia e cantou uma paixão. Numa dança, num abraço, num passe mais arrojado, nosso amor foi como um laço, por todos abençoado. Vem ver, meu amor, a vida a viver ao som desta música que viu nascer. Vem ver, meu amor, de novo dançar ao som desta banda que nos viu casar. Vem ver, meu amor, a vida a viver ao som desta música que nos viu nascer. Vem ver, meu amor, de novo dançar invernos e primavera. E nós ainda dançamos a olhar para as estrelas, no voar de uma balsa, uma dança com um beijo. Um amor assim não cansa e vive sempre em desejo. Vem ver, meu amor, a vida a viver ao som desta música que nos viu nascer. Vem ver, meu amor, de novo dançar ao som desta banda que nos viu casar. Vem ver, meu amor, a vida a viver ao som desta música que nos viu nascer. Vem ver, meu amor, de novo dançar ao som desta banda que nos viu casar. Ao som desta banda que nos viu casar. Vem ver, meu amor, de novo dançar ao som desta banda que nos viu casar. Olha essas palmas. Sapatinhos que trago muitos estimados, mas tenho os buraquinhos, é de serem muito usados. Era para os deitar fora, mas o tempo é de poupar. Uma ficha da hora e os manda reparar. E ao mestre sapateiro, um artista competente, para poupar algum dinheiro, só pôs sola nova à frente, já depois de os calçar. Ninguém te deixava em paz, por ter sola nova à frente e ter sola velha atrás. Que belo sapatinho, que elegante que te faz, com sola nova à frente, com sola velha atrás. Que belo sapatinho, que elegante que me faz, com sola nova à frente e com sola velha atrás. Que belo sapatinho, que elegante que me faz, com sola nova à frente, com sola velha atrás. Que belo sapatinho, que elegante que me faz, com sola nova à frente e com sola velha atrás. Como um refrão popular, e lá peguei no calçado para o mandar consertar. Dei ordens ao sapateiro, pois quem manda é o cliente. Quero sola nova atrás, quero sola nova à frente. Agora estou mais com medo. A mãe liga o meu calçado que o sapateiro botou. Sola nova em todo lado, eu não sei se vou à rua para ir a passear. Toda a gente continua como um refrão popular. Que belo sapatinho, que elegante que me faz, com sola nova à frente, com sola nova atrás. Que belo sapatinho, que elegante que me faz, com sola nova à frente e com sola nova atrás. Que belo sapatinho, que elegante que me faz, com sola nova à frente, com sola nova atrás. Que belo sapatinho, que elegante que me faz, com sola nova à frente e com sola nova atrás. Agora não há dúvida nenhuma, que com sola nova por todo lado é mais sucesso, hein? Já estou a ver o sapateiro da nossa terra a ganhar dinheiro. Agora estou mais contente. Já me alivio do meu calçado. O sapateiro voltou, sola nova em todo lado. Eu nasci de celular para ir a passear. Toda a gente continua com o refrão popular. Que belo sapatinho, que elegante que me faz, com sola nova à frente, com sola nova atrás. Que belo sapatinho, que elegante que te faz, com sola nova à frente e com sola nova atrás. Que belo sapatinho, que elegante que me faz, com sola nova à frente, com sola nova atrás. Que belo sapatinho, que elegante que te faz, com sola nova à frente e com sola nova atrás. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Final. famoso.